3.3 Boa tarde, Azul 4113, a linha decola da 10, vento 180 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola 4113. O Salvador Azul 4118 na ponte 3 para pushback para o Azul 4118, autorizado pushback acionar, reporte para ataque. Autorizado pushback acionamento na ponte 3418. Mike, quando ela está, reporte pronto para seguir para o 7, base pela direita. Gol 1755, está autorizada a chegada, bom, se desce para o nível de voo 050. Decolado ao 07, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, tchau, tchau. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4113, cruza 1000 pés, cidade. Azul 4113, acione o código 5422, saída da EL, nível 360, aguardando um contato radar. 5422, da EL. Para o 3604 14118, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118 do sinal 6, altímetro 10119. Autorizado táxi via Índia, Alfa e Bravo, ponto de espera pista 10, quando lá, torre 86, azul 4118, ajuste no 019. É que o céu está livre pouso na 17, vento 200 graus com 7 nós, altímetro no 019. Sim, mas está travado, autorizado pouso na 17, base do céu. Convergente, descendo, level 0, 6-0, bom arrival. Obrigado, 0-0, posso pagar de 4-0-0-0. Livre pouso, Mike Eco Delta. Confirma Palma Pássaros. Cu 240, centro da Sierra, vale de alta descida. Trip 5240, ação identificação, autorizada chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. 070, informa que perdeu contato com o centro de Recife, senhorita. Sim. Torre Salvador Batalha, 5418, tá pronto, ponto de carta, 1-0. Sente ali mantendo 0418. Delta, sala 09, livre táxi, pátio 4. Gol 1925, desça para 2 no PES, ajuste no 019, está autorizado o sinal ILS, reposto estabilizado. 8 graus com 89. Gol 1755, desça para 4 no PES, ajuste no 019. Gol 1925, clínica era mais para 19, informação seria 2019. Não, gol 1755, desça para 4 no PES. Ajuste no 019, gol 1755. Isso, gol 1925, essa para 2 mil pés, está autorizado sinal LS e posto estabilizado. Sim, autorizado LS, gol 1925. Via UPZULU 16, decolando pistão 10 após primeira curva direita da Euleda após bridge, transponder 5456, frequência do controle 120.8. Autorizado com 5360 nível, decola da 10 com curva direita da Euleda, bridge, UPZULU 16, Paris, 5456 no transponder e controle 108.7. 95729, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Vai como número 4 na aproximação. 050, vai como número 4 na aproximação. Com a velocidade recomendada, senhorita? Mantenha 240, inicialmente. 192, está efetuando algum tipo de desvio, confie. É um negativo, já está com uma projetora. Gente, possibilidade. Gol 755, desça para 2 mil pés, está autorizado no INS, é posto estabilizado? É autorizado 2 mil pés, posteriormente o X-Ray, passando 0, gol 755. Papá Romeu Zulu, Oscar Alfa, mantém as condições visuais, desce para o estudo de tráfego local e livre sequência para a coordenação. Luiz, que confirme a cheia sobre voo em Veracruz. Gol 925, completa a torre 118 decimal meio. 26, gol 925. Torre Salvador, gol 925, passando em Jaterra, baixado, checado. 925, livre pouso não no zero, vento 200 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso não no zero, que legal, no 0 no 9, gol 925. Bravo Kilo Whisky, autorizado voo local, o número PENS, TGL, pistão no 7, sujeito a tráfego, controle frequência 120, decimal 8. Coordenação, seria possível o ITAP da presente para o exército? Inicialmente Mari, pois... Segue como número 4 na aproximação, para 3560 com 259. Positivo. Número 4, 259, pega na entregada. Controle de Salvador, trip 5240, estão autorizados a passar acima de 229 em TAP? Negativo, trip 5240. Que o risco cotejamento correto para acionamento táxi, chame torre frequência 198 principalmente. Solo, boa tarde, Stan 3297, entidade Sierra para Confins 360. Stan 3297, aguarde o número 2 para a cópia. Aguarda. Redução para 209, trip 5240, descendo para 3 mil pés, com ajuste no 019. Descendo para 3 mil, 2019, redução 200. Corro 240. Conduziu 76, descend 2,000 feet, clear to LS final, report 7. Condo 076, descending 2,000 feet, cleared, ILS 10, call you established. Azul 4118, chama Recife, 1251, alterna 133, small 25. Recife 1251, secundária 133, decimal 25, azul 4118, boa tarde. Trip 5240, deturação para sequenciamento, mantenha a proa 035. Nesta proa está autorizado interceptar o localizador. Mantenha 035, nessa intercepta o localizador, 3540. Sim, pronto, está com a cota? Eu vou para Lima, autorizado Salvador, Serra Bravo, Mike Tango, nível 400, via Upper Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, após direta Trive. Decolando pista 1-0, após curva à direita da Euledo, após bridge, transponder 5444, controle frequência 120, decimal 8. Fala, 1925, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 1, pátio 1. Controle 20, decimal 8, transporte 5444. Se o Papai Lima, protegimento correto, reporte para o parafuso e acionar. Para o acionamento da presente, não necessário, pois. Lima, autorizado acionar. Autorizado, Lima. Para o sol. Tan 3217 para Costa Centro, trabalhando. Tan 3217, autorizado Salvador Confins, nível 360, via Upper Zulu 16, decolando pista 10, após primeira curva direita da Euledo, após bridge, transponder 5460, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Confins, 360, Upper Zulu 16, decolando curva direita. É o Leda 5460 no transponder 1208, é o controle 3217. Está 3217, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Reportar para puxa acionar, 3217. Office. 86, conta 006, está lá. Estabilizado no localizador, trip 5240. Trip 5240, desça para 2 mil pés, aguardando a troca de comunicação. 2000 aguardo, 5240. Ok, turn check landing gear. Conta 0076. Volume 755, solo, aos 23, direito no 219. Zero 076, clear to line runway 10, wind 190 degrees, 08 knots, check landing gear. Voador Galeão, nível 360, saída da Euledo Bridge, decolando pistão 1-0 após primeira curva direita, transponder 5466, controle frequência 120.6, correção 120.8. Ok, Galeão 360 da El Leda Bridge, decolando através curva direita, 5466, transponder 08, controle. Bono 077, confirmando via Upper Zulu 1-0. Upper Zulu 1-0, positivo. Bono 077, protegimento correto, reporte pronto para puxação. Chamar ele. Tio Papai Lima, confirme pessoas a bordo, alternativa. Tá com de autonomia, 4 a bordo, e altera só 200. 3,000 feet, going 81019, fly direct, Itapus. Heading direct data position, descent to confirmed what altitude to descent 1019 to 3,254 W. Descent 3,000 feet, going 81019. 3,000, roger. Go on 395, cruza 180, não estou escutando. Go no 395, acerta a identificação, desça para o nível de voo 050, pegada mar. 50 na mar, 395, 230, reduzir. INS completo, 5240. Trip 5240 completa, chame a torre 118, decimal meio. Suíte meia, 5240. Uno 399, autorizado de Salvador para São Paulo, nível 360, via Upper Zulu 116. Decolando pistão 1-0, após primeira curva direita, da El Leda após bridge, transponder 5463, frequência do controle 120.8. Uno 399, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Mas a reporta localizador 755, aguarde táxi do Fenon após autorizado o gate 8 via Juliette. Quem vai aguardar a passagem do Fenon pro... 10, vento 170 graus, 07, nós, cheque trem de pouso. Aguarde, senhorita. Aguarde para push, e acionar. Obrigado. Ground control 076, good day, unverificated. Zero 076, clear taxi via Alpha, hold short Juliet. Condor 076, taxi via Alpha, hold short Juliet. Trip 5240, confirme livre pouso. Autoridade para baixar trabalho, tem livre pouso? Afirmo, vento 170 graus, 07 nós, trip 5240. Ciente. Tome a 314 da Ocha, confirme nosso seu número para o curso. Sim. 6314, número 1 para o push, aguarde gol. Boeing 737 na retaguarda. Pelo Papa Lima, a linha aí mantém pista 1-0. A linha mantém 1-0, pelo Papa Lima. estabilizou no 0, 03560. LSX-Ray, chamando Torre no 8306. LSX-Ray, 26, 3560. Xanã 6314, autorizado por Xanã. Autorizado por Xanã, pilotar para o táxi 6314. Passaria do 2231 para o 5. Estamos cientes da informação aqui, solicita o barreiras nível 200. Então 3560, informo clareza 1, continue a aproximação, aguarde pista livre. Na escuta, aguardando pista livre, então 3560. Quilo Papa Lima, livre decolagem 10, vento no 80 graus, 08 nós. Do táxi para o pote 3, gate 04, via Alfa, Quilo. Gente, via taxiway Alfa, taxiway Quilo, pote 3, 35240. Autorizado correção pronto para cópia. Chega. Passarei do 2231, autorizado Salvador, Sierra Novembro Bravo Romeu, nível 200, via Whisky 42, do comando pista 110, após curva esquerda, saída a mão, transição VATAP, transponder 5467, controle frequência 120.8. 10, altímetro 109. Segue na Mari para 4.000 pés com 1.0.9, do 4.2.0.6. Esquerda, subida Momo, transição VATAP, 5.4.9.7, controle 1.2.0.8, passaria do 2.2.3.1. Passaria do 2.2.3.1, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Passará 2.2.3.1. Mundo 076, clear de to gate 11, via Juliette. Mundo 076, taxi gate 11, via Juliette. So, 2000 feet, clear the LSX3, procedure report on localizer. One stabilized localizer, call you, sent to 2000, check 54W. Luiz, que atente a possível esteira do Airbus 320 que pousa pistão no zero, após tem livre decolagem, toque arremetido no 7, vento 190 graus, 07 nós, inicialmente padrão curva esquerda. Apagou, prossiga. Já de saída para Serra Novembro Yankee, Oscar Papa Golf. Direita, solo 1219, obrigado. Oscar Papa Golf, aguarde para a Copa.